Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, profeta Daniel, no capítulo de número 9. Se você tem na Bíblia, Daniel, capítulo de número 9, por gentileza, e eu vou ler a partir do versículo de número 3. Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder, para você, nós estamos aqui no culto de campanha, campanha O Meu Propósito, para você que me acompanha pela rádio, você que me ouve pela internet. Eu leio Daniel no capítulo de número 9, no versículo de número 3, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei dizendo: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os têm lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão, algumas versões, o corar do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Você pode declarar isto comigo? Ao Senhor nosso Deus. Diga forte: pertence a misericórdia. Marca isso: misericórdia. E o perdão. Pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como é em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como se vê nesse dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sob o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça. Declara comigo: não lançamos as nossas súplicas. Diga: perante a tua face, fiados em nossas justiças. Declara comigo: mas em tuas muitas misericórdias. Declara comigo: muitas misericórdias. E o último versículo eu leio com você: ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém e graças a Deus. Agora eu quero desafiar você. Coloca, como o pastor pediu, faça novamente isso. Coloca a mão no teu coração e peça que Deus use nessa noite o homem como um canal apenas. Peça que Deus fale com a necessidade do teu coração. Se você clamar a Ele, vai te responder essa noite. Faça uma oração ao Senhor. Faça uma oração aí. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Glórias, glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Oh Jesus, eu sinto a tua presença. Senhor, eu sinto a tua unção, a tua graça. Oh Deus, usa essa noite, Senhor, para falar com autoridade, Senhor, com poder e com graça para a tua igreja, Senhor. Tu conheces as necessidades, tu sondas corações. Oh Deus, eu sei que operando a ti, Senhor, ninguém há de impedir. Fala com poder, Senhor, fala com graça. Revela, Deus, o que está oculto. Revela o que está em trevas e o que está escondido. Deus, nós clamamos pela tua palavra. Nós não apoiamos, Senhor, na nossa justiça. Nós apoiamos na tua misericórdia, Deus. Fala com graça, fala com poder, fala com intensidade. Fala com a necessidade da tua igreja. Eu te peço, Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Querido, eu li com você, em Daniel, capítulo de 9, versículo de 3 a 19. E o contexto aqui, querido, é que ele estava orando por uma causa. Ele tinha um propósito diante de Deus. É importante nós termos propósitos diante de Deus, porque um homem que não tem um propósito é um homem sem destino. É um homem sem futuro, porque nós devemos planejar algo, nós devemos buscar algo, nós devemos ter uma meta, um objetivo. O profeta Daniel estava em oração diante do Senhor. Mas antes de eu mergulhar nesse texto juntamente com você, eu quero citar uma lei que opera no mundo espiritual. É importante você entender algo no mundo bíblico, no mundo espiritual. É verdade que o nosso Deus é soberano. Diga comigo: Deus, Deus é soberano. A marca de Deus Pai é a sua soberania. Ele não precisa pedir a sua opinião para o que Ele vai fazer. A vontade dEle é soberana. A palavra do Senhor declara: operando eu, quem impedirá? Isaías 40, 13. Ele não precisa pedir conselho, haja visto que a palavra dEle diz: quem poderá aconselhar, ou quem primeiro deu a ele, para que possa ser recompensado. É verdade que Deus pode agir segundo a sua vontade e operar conforme o seu querer. Isso se chama soberania. Nós sabemos que um prefeito é soberano numa cidade. Nós sabemos que a presidente é soberana na sua administração do país. É verdade que um rei, e principalmente um Deus, é soberano, e ele opera conforme ele quer. Isso é uma verdade incontestável. Mas também nós devemos entender que a maioria das ações de Deus, ele não opera muito dentro da soberania dele. Em grandes questões ele opera dessa maneira. Mas ele reage. Parece que o que eu vou te falar é algo que você vai estranhar. Deus reage às suas ações. E é um versículo que fala poderosamente como Deus faz isso. Segundo Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz a palavra de Deus: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, ação do homem, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, isso é importante essa palavra, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, a ação de sarar está ligada em orar, em buscar, em converter, em estar diante de Deus. Deus, ele mostra a sua vontade, os seus princípios de ação na Bíblia. E nós devemos estar atentos a isso, querido, porque nós podemos colocar um propósito diante de Deus. Nós sabemos que Deus fala de portas para serem batidas, lugares para serem buscados, sonhos para serem vividos, projetos a serem realizados. Agora, se você não lê a Bíblia, eu posso dizer que você está perdendo promessas, planos, verdades poderosas para a sua vida. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, há uma promessa, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero declarar essa noite que o Espírito Santo me disse, ele quer sarar a tua terra. Eu vou repetir para entrar na tua vida, ele quer sarar a tua vida, ele quer consertar a sua vida, a sua casa, as suas finanças, o seu ministério. Alguém quiser para receber essa palavra? Amém. Daniel estava lendo o livro de Jeremias. No capítulo 24, ele vê que o profeta escreveu que 70 anos estão determinados entre a saída de Jerusalém até uma segunda ação de Deus. 70 anos, Israel, antes disso, você não sai de Babilônia até que todo o meu querer, a minha vontade soberana, seja feita. Mas o Daniel olha e ele tem nas suas mãos a data da saída do cativeiro. Estava por volta de 69 anos e alguns meses. E ele disse, chegou o tempo da restauração. Você pode declarar para alguém que está ao lado, chegou o tempo da restauração. O que você falou? Fala para ele profeticamente. Chegou o tempo da restauração. Eu quero conclamar a você crer que Deus tem algo a restaurar na tua vida, restaurar o teu ministério, restaurar a tua família, restaurar a unção, restaurar o teu casamento, restaurar a tua família, restaurar a tua saúde, restaurar o vigor do teu espírito. E ele começou a orar, ele buscou a Deus, ele entendeu o princípio bíblico. É muito interessante você fazer isso que Daniel faz. Eu vou pregar sobre uma oração, princípios dentro da oração. Um dos princípios mais poderosos dentro da oração é orar pela palavra. Ore com a palavra na sua boca, porque você tem legalidade diante de Deus de pedir o que ele já ordenou que está doado para você. Tem pessoas que não pegam o que já está concedido, não toma posse do que já é de direito, não dá partida no seu carro com documento no seu nome, não entra na sua casa com a chave na sua mão, porque não entende o que Deus já concedeu. Tem algumas coisas, querido, que você ora, Deus fala assim, mas o que está acontecendo? Tem gente que fala assim, Deus, estou orando para você mandar eu evangelizar. Deus olha para o Espírito Santo, olha para Jesus, mas o que está acontecendo? Não está na palavra? Portanto, ide. Ele já mandou. Ele já ordenou. Tem igreja que faz isso. Olha, tem uma pessoa com problema, precisa de oração. Eu vou orar para Deus, se Deus quer que eu vou orar com ela. Para que você está aqui, querido? Se não for para fazer diferença, se não for para salgar o que está em sons, se não for para dar luz no que está escuro, você está equivocado. Eu quero discorrer sobre esse texto e analisar essa oração e ver como um propósito pode ser alcançado. E como essa oração de Daniel é uma oração profunda, você vai orar completamente diferente a partir dessa reunião. Você nunca mais vai orar como você orava. Você vai orar com intrepidez de fé. Você vai buscar e vai achar o que está retido. Você vai abrir a porta que está fechada. Você vai aprender como Deus gosta de ver uma pessoa que desafia Ele. Diga para o irmão lá, Deus gosta de pessoas que desafiam Ele, principalmente em oração. Oh, querido, Deus está falando, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Jeremias 33:3. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. A palavra do Senhor declara dessa maneira. Ah, se Deus achar uma pessoa de pé essa noite, que ele, você não está entendendo. Ah, se ele te achar hoje com o coração mergulhado em fé, o teu milagre vai aparecer, a glória vai descer, o templo vai encher. Eu quero aprender com esse homem, eu quero que você aprenda. O Espírito me mostrou algumas coisas. No versículo 4 ele declara: orei ao Senhor meu Deus e confessei, disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia com os que te amam, guarda os teus mandamentos. Olha como ele ora para Deus. Ele começa a falar o que Deus é. Ah, Deus gosta disso. De pessoas que fazem dessa maneira, de pessoas que mergulham e que falam: Deus, eu sei que você é, eu sei que você é Deus de verdade, eu sei que tu és capaz. A palavra do Senhor declara que nós devemos chegar desta maneira. A palavra de Deus diz: se você não tiver fé, não aproxima de Deus. Se você não tiver com vontade de conquistar, nem chega orando. Porque a palavra do Senhor declara que aquele que não tem fé não pode agradar a Deus, não pode tomar posse do seu milagre. Você já viu alguém ser curado sem fé? Nem que for um pequenininha, nem que precisa ser ajudado pela palavra. Você conhece uma pessoa que tenha tomado posse de milagre sem crer no milagre? Você conhece? Ele declara: Deus da aliança, Deus da misericórdia. Olha como ele fala para Deus: tu és Deus que pode me socorrer. Ele invoca, ele fala de duas coisas importantes: aliança. Quantos são aliançados com Jesus aqui? Você não é, querido? A palavra do Senhor fala que todo aquele que crê e aceitar no teu coração, na verdade vos digo, que quem crê na minha palavra e crê naquele que foi enviado, Jesus, não entrará em condenação. A palavra do Senhor declara desta maneira. Ele declara Deus da aliança. E ele fala uma segunda coisa, que está dentro da personalidade de Deus: misericórdia. Tem muitas pessoas que o diabo tem soprado no seu ouvido: Deus é Deus de justiça. Você pisou na bola com ele, está te esmiuçando. Quando as pessoas pensam em problemas no vale, elas sempre pensam e sempre Satanás sopra isso na sua cabeça: você é mais um Jó. É isso que ele fala para você: você é Jó. Novamente, é Jó, está sofrendo. Deus está pisando em você. E às vezes nós falamos para Deus dessa maneira: ah, Deus, não pisa em mim, não. Pastor, fala para mim, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não entenda que Deus, a justiça dele, tem um outro nome também chamado misericórdia, que é tão valorosa e tão eficiente. Na verdade, a justiça dele, com misericórdia, é muito mais ampla que a justiça com a ira. A palavra do Senhor fala que ele é longânimo, ele é tardio em irar, ele é grande em amor. Ele espera e espera mais um pouco. Antes da ira e da justiça, o coração de Deus está gritando: eu aguardo mais um pouco. Eu espero, eu vou dar mais uma chance. Deus está te dando mais uma chance, querida. Deus ainda está te dando mais uma chance de você fechar uma aliança com ele, antes que a mão se levante. Mas ele diz: Senhor da aliança, Senhor da misericórdia. Mas ele sabe que só isso não é suficiente. Não adianta eu chegar para Deus e argumentar sobre aquele que sonda os corações na profundeza. Eu não posso falar para ele, querida, querido, que ele é um Deus de aliança e misericórdia, se eu também não creio e não obedeço a ele. Lógico, querido, que se até hoje você tem desobedecido, a aliança pode ser feita hoje. Ela pode ser selada com o sangue de Jesus. E você pode entrar nessa coisa poderosa de ter Deus como verdadeiro Senhor. Muitas pessoas têm ele como provedor, mas poucas pessoas têm ele como Senhor. Quem quer ser Senhor das nossas vidas? Ou seja, quem é Senhor? Ele direciona, ele fala, a vontade dele é soberana, ele diz, ele direciona. O servo, ele está aqui para obedecer. Mas há uma vantagem poderosa: quem obedece ao Senhor é mais do que vencedor. A palavra do Senhor declara por que que aquela nação Israel estava no cativeiro, por que o reino de Judá estava preso, por que que estava enfrentando aquela tribulação. O próprio profeta, ele traz em memória e diz o que é que estava acontecendo. Diz: não demos ouvidos aos teus servos os profetas, os nossos pais e os nossos príncipes desobedeceram a tua instrução. Querido, é importante você ter na tua mente que quando um homem, ele sobe aqui para falar com você, ele deixa de ser somente um homem, mas o Espírito está falando com você. Você tem que entender isso, você tem que aceitar que a palavra é do coração de Deus para a tua vida. Se você tiver dúvida, você não vai fazer negócio com Deus. Você não pode negociar com Deus. Eu, quando eu falo, querido, eu creio que Deus está falando através de mim. Tanto é que eu fico observando o que eu estou falando para me pegar para mim mesmo. Porque deixa de ser eu. A palavra do Senhor fala: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Como quem vai dar conta dela? E uma das instruções do pastor é suprir o rebanho. E segundo a palavra de Deus, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, querido. O que eu estou falando isso é o mandamento de Deus para a sua vida. Nós devemos obedecer a sua palavra. A palavra do Senhor diz que sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O salmista no Salmo 119, no versículo 11, ele declara: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que você tem guardado a palavra de Deus, querido? Como é que você tem guardado a palavra de Deus? Alguém que tem crido na palavra de Deus? Alguém que ainda tem a fé para crer que a palavra de Deus é suficiente para a sua vida? Alguém que tem a fé para declarar: creio, Deus, na tua palavra. Eu creio na tua instrução. Eu creio, Deus, na tua direção para a minha vida. Diz também que na palavra, nesta oração, ele fala de coragem, o rosto. Olha aqui para mim, querido. Ele fala de ficar com vergonha. É verdade, querido, que de vez em quando nós devemos ser humildes. Nós devemos ter vergonha na cara. Porque tem pessoas que pensam que na oração pode enganar a Deus. A melhor coisa que você pode fazer para você crescer espiritualmente, para você desenvolver espiritualmente, é ser sincero com Deus. Haja visto que Ele sabe tudo que passa no teu coração antes de você falar. A palavra de Deus fala que há coisas que nós fazemos que é motivo de corar o rosto, de ficar vermelho de vergonha. Querido, você quer ser vitorioso? Aprenda a abrir o teu coração diante de Deus. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, eu não sei nem o que eu falo na oração, é tão poucas palavras. Se você confessasse mais, se você abrisse mais o teu coração, haja visto que Ele é o melhor amigo que você pode ter. Para Ele você pode falar tudo. Ai, Deus, falei mal daquele irmão. Fofoquei. Pensei mal, Deus, me perdoa. Ai, Deus, estou com o rosto vermelho. Fala para ele: confessai os vossos pecados e você será perdoado. A grande coisa que Satanás precisa, é uma coisa que ele está esperando, ansioso: não confessa. Porque quando você não confessa, ele tem ilegalidade para agir na sua vida. A partir do momento que você confessa, nenhuma condenação há. A palavra do Senhor declara que quando você confessa, Ele fala que Ele joga os seus pecados no mais profundo do mar. Ele coloca uma placa: proibido pescar. Quando você fala: Deus, eu te peço perdão pelo pecado de ontem, que eu já tinha orado, Deus fala: o quê? Que pecado de ontem? Oi? De ontem? Você está louco? A minha palavra diz que eu não lembro mais, e eu não lembro mesmo. Para que você está pedindo perdão? O que você já pediu? Às vezes nós queremos fazer Deus como nós, que guarda rancor no coração. Deus perdoa integralmente, querido. Ele deixa para lá. Diz que ficaram com o rosto vermelho. É verdade. É verdade também que eles estavam passando aflições. Eu não sei se você entrou dessa maneira, passando aflições. Talvez você possa falar para mim: pastor, fiz algumas coisas. Se eu tivesse feito de uma outra maneira, se eu tivesse tido uma outra atitude, querido. A verdade é que o passado nem Deus muda, você sabia disso? Você já viu Deus mudar o passado de alguém? Mudar o passado da história? Isso é uma verdade no mundo espiritual. O passado nem Deus muda. O que passou, passou. Que a palavra dele promete é que ele pode nos dar um novo presente e futuro. Mas é importante você crer, querido, e saber que existe uma lei chamada lei da semeadura. Em Gálatas 6:7, a palavra do Senhor diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isto mesmo ele colherá. Por isso que eu tenho ensinado as pessoas a dizimarem, a ofertar, porque o que ele planta, ele colhe, é uma semeadura. É verdade, querido, que talvez você tenha entrado essa noite com uma semeadura maldita na tua vida. Talvez você plantou desgraça, negligência no passado, caminhos errados. E você chegou na casa do Senhor dessa maneira. Semana passada o Senhor trouxe algo e eu novamente quero trazer para você. É verdade que algumas coisas nas nossas vidas nós colhemos que nós plantamos. Mas é bem verdade também que algumas situações, não é regra, Deus pode intervir soberanamente e anular a semeadura de desgraça da tua vida. Ele pode fazer isso pela soberania dele. E eu quero falar que tem pessoas aqui que Deus tem me apontado, que ele está cancelando uma semeadura maldita na tua vida. Ele está fazendo uma nova história. Ele está fazendo um novo tempo. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Levanta a tua mão e declara novamente. Uma nova história. Isso é profético. Canta com força. Erga a tua fé até o céu e declara. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou aplaudir esse Senhor essa noite! Senhor maravilhoso! Às vezes, querido, nós queremos fugir, nós queremos, em meio à semeadura maldita, transferir. Você lembra lá no Jardim do Éden? Até hoje é dessa maneira. Quem que foi? Foi a mulher. Oh, foi a mulher que me fez eu comer aquela coisa. A mulher, quem foi? Foi a serpente. Jean-Paul Sartre, um grande filósofo, ele declara que o mundo é perfeito. O problema são os outros. Ah, né, irmã? Você fala pra mim aqui, olha aqui pra mim, se não fosse teu marido. Né, irmão? Se não fosse a tua esposa. Ah, se não fosse meus pais. Se não fosse meus filhos. Ah, se não fosse aquele vizinho. Nós somos perfeitos, né, querido? O problema são os outros. Certamente que ele também fala a mesma coisa. Ah, se não fosse ele. Fuja da transferência, querido. Fuja de querer falar, ah, a culpa é do outro. Quando você não se posiciona e fala, Deus, eu estou errado. Eu sou chucro. Eu chego da coice, tá burro que tem hora que eu sou. Querido, às vezes eu estou lendo a palavra, eu falo certinho. Ô Deus, vai ser asma se não sei na onde. Você fala isso, pastor? Eu falo. De vez em quando, eu olho para a palavra de Deus e falo, mas eu sou um pervertido. Eu sou um tolo, mas tolo daqueles regrados. Eu sou o pior deles. Isso me cresce tanto, querido, porque quando eu chego diante dele e falo, Deus, eu sou tão tolo. Ele fala, é verdade, filho. Você fala uma coisa que é simplesmente verdade, mas eu sou o pai da sabedoria, eu quero te ensinar. Diga para o irmão lá, Deus quer te ensinar. Nunca você vai achar uma pessoa que aprenda, que tenha autossuficiência. Nunca você vai achar uma pessoa que vai ser do problema, se ele racionaliza o problema e transfere. Mas a partir do momento que você fala, Deus, o problema é comigo. Eu sou preguiçoso, eu sou nervoso demais, eu sou genioso demais, eu transfiro demais, você vai ficar nesse jogo. Mas a partir do momento que você fala, Deus, eu vou cumprir a tua palavra, eu vou mudar, eu vou ser uma nova criatura, eu vou deixar as coisas de menino. Paulo diz, quando eu era menino eu agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei das coisas de menino. E a coisa acontece quando você abandona o erro. O que, que ele disse para aquela mulher que pecou? Disse, eu não te condeno, mas não peques mais. Aí você começa a queixar. Isaías não estava queixando, querido, ele estava falando, nós somos errados. Nós erramos, o povo errou, nós não obedecemos a tua palavra, tudo é certo, Senhor. Falta de aviso não foi. Falta de aconselhamento não foi. Falta de profeta não foi. Nós estamos aqui exclusivamente por desobediência, por iniquidade, por pecado, por tolice. Filipenses 2,14 diz assim: faça todas as coisas sem murmurações. Mas quer ficar murmurando? Murmurador morre no deserto. 1 Coríntios 10,10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. 10 milhões de pessoas murmuraram, apenas dois não, somente dois entraram. Você quer ficar em qual lugar, querido? Pergunta para o irmão, qual lugar que você quer ficar? Diga assim: quer no deserto? Quer Canaã? Hã? Leite e mel? Pergunta para ele. Escorpião está na cabeça? Pergunta para ele o que ele quer. É você que decide, querido. Vai queixar do quê? Reclama do pastor, reclama da situação do prefeito, da cidade, e a coisa está caindo no teu lombo. Eu sei que vai ter que agir, querido. Você viu na palavra ter uma citação assim? Bem-aventurado preguiçoso, varão preguiçoso, o Senhor é contigo nessa causa. Durma, estabeleça mais um plano de sono. Preguiçoso diz assim: há um leão na rua, vou dormir. A palavra de Deus fala dessa maneira. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai ter com a formiga, com vinagre para os dentes. Fumaça nos olhos, é o preguiçoso para aqueles que mandam. Você tem uma filha preguiçosa? Não fala, querida. A filha preguiçosa, um filho preguiçoso, um vizinho preguiçoso, um marido preguiçoso. Não é a mesma coisa, fumaça no olho? Faz chorar tanto. Mas isso não dá em nada. Reclama. Olha para o irmão lá, vê se ele tem cara de reclamão. Não fala, mas só olha. Não ofende, olhar não ofende, né? Pergunta para ele assim: você murmura? Ele não precisa responder. Pergunta: você está murmurando? Ah, Jesus. Fecha a boca dessa cobra, dessa serpente. Lamentações 3,39. Olha o que diz a palavra de Deus. Do que se queixa, pois? O homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Querido, a partir do momento que você fala: Deus, é comigo a coisa mesmo. Eu vou mudar. Vem comigo. Deus fala: estou à tua direita, filho. Ele diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo aonde você for. Eu quero que você levanta a tua mão, quero profetizar a boa mão de Deus sobre a tua vida. Esforça, tem bom ânimo, o Senhor é contigo, mulher, o Senhor é contigo, varão. Pega na mão do teu irmão e diga assim: esforça. Diga assim: esforça. Diga assim: tem bom ânimo. Diga: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Oh, glórias a Deus. Versículo 15, eu estou terminando. Ele invoca a Deus. A palavra do Senhor fala que a todo que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Invoca o Senhor. Eles estavam na miséria. Mas Daniel entendeu que qual que é o propósito de Deus. Não deixa o diabo falar que você é Jó. Só Deus pode falar que você é Jó. Só Deus decide, não é o diabo que decide. Viu, querido? Não é o diabo que decide se você vai passar uma aflição igual Jó. Não é. É Deus. O diabo tem mania de falar: ô Jó, você está lá que você é Jó. Deus está assim, entendeu? Ó, cuidado, você ainda está com roupa. Você está entendendo, querido? Você tem filho vivo? Ó, você já leu a Bíblia? Ele fala dessa maneira para você. Ele te tenta com a própria Bíblia. É. Ezequiel 33,11 fala do coração de Deus. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Mas o que mais me impacta nessa oração dele, a chave que ele usa no coração de Deus. Levanta a tua mão, quero te falar de uma chave essa noite. Diga comigo: uma chave. Diga assim: misericórdia. Deus está colocando a chave da misericórdia na tua mão. Você abre o coração dele. Você vai abrir o coração da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, querido. Deus é um Deus misericordioso. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Você lembra daquela mulher? Certa vez Jesus estava em uma cidade e fala de um fariseu. Trem farsa, né? Como diz o menino, trem farsa atrás de fariseu, né? Ele disse: Jesus, vem cá na minha casa. Eu creio, eu até vejo o homem, imponente, leproso, mas imponente. Quero te convidar, quero te servir uma refeição. Certamente para sondar, para ver onde ela errava. Disse: Jesus entrou, se assentou, e disse que entrou uma mulher, prostituta, uma pecadora. E disse que começou a adorá-lo. Disse que ela, com as lágrimas, começou a lavar os pés do Senhor. E com os seus cabelos, enxugar. Ela beijava os pés. E naquela época a sujeira era forte. Simão, na sua arrogância e orgulho, o orgulhoso Deus se afasta dele, meu irmão, e toma bordoada sem precisar. Mas na verdade precisa, né? O orgulhoso tem que tomar bordoada mesmo. Ele disse: se esse fosse verdadeiro profeta, saberia que tipo de mulher tinha tocado. Aí Jesus pegou seu bastão e falou: não, deixa eu guardar o cajado. Ele pegou a vara. Simão, eu entrei na tua casa, não me deste o ósculo, que era sinal de cortesia, mas essa mulher não me cansa de beijar os pés. Simão, não me ungiste a minha cabeça, mas essa mulher, com as suas lágrimas, me unge os pés. Simão, se é arrogante, filho. Essa mulher é digna. Vai, filha. Se está perdoado. Precisamos entender isso. Misericórdia. Jesus disse: eu quero misericórdia, eu quero misericórdia, eu quero misericórdia nos homens, porque eu sou um Deus de misericórdia. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve a minha oração, abre os teus olhos e olha para a desolação, para a cidade que chama pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Olha o que esse homem está falando. Deus, ouve a minha oração com os teus ouvidos. Olha, Senhor, a tua cidade destruída. Tudo bem, falar assim com Deus é certo. Você chegar perto de Deus: olha para a minha causa, sustenta a minha vida. Tudo bem. Mas tem pessoas que falam assim para Deus: eu quero para hoje, hein? Você tem que me atender, se eu sair da igreja, hein? Se não fizer hoje, hein? Eu vou pro centro. Mas se não fizer hoje, eu vou pra idolatria e vou fazer uma noveninha. Ele diz: olha, não pela minha justiça. Eu chego perante Deus: Deus, eu estou pedindo para que você feche os teus olhos para a nossa justiça. Porque se tu olhares as nossas justiças, como diz a palavra do Senhor, não passam de pano de imundícia. Todos nós somos levados como a folha. Mas olha, Senhor, olha com a tua misericórdia. Olha com o teu favor, Senhor, com o teu amor. Quantos sabem de Deus amor? Levanta a mão. Ouve, Senhor. Não olha, Senhor, pelo que nós fizemos, mas olha pela tua aliança, aquilo que nós representamos para ti. Olha para a tua cidade. Hoje eu vejo falando da igreja. Olha para a tua igreja. Eu quero fazer uma oração de fé com você nessa noite. Mas olha para nós, Senhor. Nós vamos erguer as mãos e falar: Deus, olha para nós, Senhor. Nós somos sujos, nós somos errantes. Nós não fazemos outras coisas a não ser te ofender a cada passo, a cada pensamento, a cada palavra. Mas, Senhor, olha com a tua misericórdia. Versículo 19, ele fala: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Querido, quando você abrir o coração da misericórdia de Deus, você vai ser intrépido na oração. Você vai falar assim: ouve, Senhor, perdoa, Senhor, porque nós precisamos de perdão. Viu, querido? Aprenda isso em oração. Rasga o teu coração. Senhor, eu sei que aquele dia eu fui falar, ontem, hoje, uma hora atrás, o teu Espírito falou: não fala isso. Eu desobedeci, mas me perdoa, não vou fazer mais. Vou tentar não fazer mais. 1 João 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos erros e abandonar, Ele perdoa e nos restaura. Senhor, atende-nos. O Senhor vai atender nós essa noite, querido. Eu creio em nome de Jesus. Olha aqui para mim, levanta a tua mão, Deus vai te atender. Não, você não está entendendo, Deus vai te atender de verdade. Você não está entendendo, Deus vem aqui para atender o teu clamor, o teu chamado. Essa oração, quero que você faça ela cheia. Olha, Senhor, Ele usa 3 argumentos. Pelo teu nome, Senhor, nós temos o teu nome. Quantos aqui tem o nome de Deus? Você é crente, você crê em Deus, você tem esse nome? Você tem esse nome na tua vida? Olha, eu sou cristão, é o nome de Deus sobre a tua vida. Oh, Senhor, olha para mim, porque eu sou um crente, eu sou um cristão. Olha para mim, Senhor, porque eu sou teu povo. Olha, Senhor, pela tua cidade, a verdadeira igreja. Mas ele diz assim: olha, Senhor, pelo teu povo. Olha pela minha vida. Alguém tem um povo aqui, uma família, uma casa, uma igreja? Alguém tem algo aqui que possa dizer: é pessoal, é meu, Senhor? É algo importante para mim? Oh, Senhor, olha! Olha! Ele faz essa oração. Eu estou terminando mesmo. Diz que assim que ele terminou de orar, veio um anjo chamado Gabriel. Ele disse: o Senhor ouviu a tua oração. Ele ouviu a tua oração. E ao mesmo tempo ele fala de misericórdia, mas ele também já falava de Jesus. Se você seguir lendo, você vai ver. Ele diz: a ordem vai ser dada conforme a minha palavra dada. O povo vai ser liberto. Edito de Ciro, o Perso. 3 levas, novamente Israel é restaurado. Mas diz também que, embora houve a restauração política, perderam a idolatria, mas ficaram orgulhosos da sua pureza. Incorreram no outro pecado, se orgulharam. Diz que veio o Cordeiro, o Jesus, o Filho do Carpinteiro, mas na verdade o Filho de Deus. Diz que não reconheceram. A palavra do Senhor fala que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas houve um povo que reconheceu ele. Cadê esse povo? Esse povo reconheceu ele. Ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis abraçar, te proteger, te abençoar, mas tu não quiseste. Por isso vai ser cortado. A palavra do Senhor que Deus restaurou, a sua palavra foi correta. Mas 70 anos depois, conforme uma segunda profecia, Jerusalém novamente destruída. O povo é dizimado por causa da desobediência, por ter rejeitado o Messias. Mas diz que o Senhor, só esse Deus é capaz de fazer isso. Um povo que não é povo. Você conhece na história um povo que não existe, de repente Deus traz de volta e forma novamente um país. A prova mais evidente que Deus é Deus é Israel até hoje. Até 1947, Israel não existia como nação. Você sabia disso? Desde os anos 70, depois de Cristo, até 1947, Israel não existia. Mas aqui também é uma grande esperança para nós, porque Deus falou que ia restaurar ela. E quando ela fosse restaurada, haverá o tempo que eles vão de reconhecer o Messias, o Filho. Esse é o tempo, querido. Está se aproximando o tempo da vinda do Senhor. A coisa está se apertando, as profecias estão sendo cumpridas. Se você tiver fé, começa a aliançar com Jesus nesse tempo. Diga para o irmão: Jesus está voltando. O que você falou? Declara: Jesus está voltando. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deuteronômio 33, 29 diz a palavra de Deus: quem é como tu, Senhor? Quem é como tu, ó Israel? Um povo salvo pelo Senhor. Ele é o escudo do teu socorro, a espada da tua alteza. Os teus inimigos te serão sujeitos. A palavra do Senhor ordena a rasgar o coração. Joel 2, 13 fala: rasgar o teu coração e não as tuas vestes. Tem gente que rasga a sua vida, dá pancada na cabeça, tiro na cabeça. Deus fala, não é isso. Sapatada, pescotapa, briga, palavras mal faladas. Mas o Senhor fala assim, rasga o teu coração. Diga para o irmão, rasga o teu coração. O que você falou? Rasga o coração, teu coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Volte para o Senhor, porque Ele é justo e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Antes de orar a oração da fé, eu quero que você entenda que nós devemos aprender com cegos. Às vezes nós somos orgulhosos dos nossos talentos, dos nossos sentidos, mas de vez em quando a gente aprende com cego. Bartimeu disse, filho de Davi, você vem me curar porque eu preciso. Filho de Davi, eu sou israelita, cura eu. Sua Bíblia diz dessa maneira? A minha não. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Querido, você não tem mérito para receber milagres. Mas eu quero declarar que a misericórdia dele está estendida na tua vida, em nome de Jesus. Ele se compadeceu essa noite de derramar misericórdia na tua vida. Alguém que creia dessa maneira, alguém que precisa da misericórdia, do favor, da graça, da mão estendida do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos cantar uma canção, depois eu quero fazer uma oração profunda de fé com você. Nós vamos orar e vamos determinar, vamos tomar posse do milagre. Eu tenho certeza, como ele falou para Bartimeu, para tudo, chama o homem, que eu quero pôr misericórdia na sua vida. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.